sociais, vim buscar solução para os problemas. Eu vim em busca de paz. Cristo, é tão difícil viver no mundo tão complicado assim. Já deixei os prazeres terrenos, eis a razão porque vim. Eu vim aqui porque sabia que ia te encontrar, e agora que te encontrei, preciso te confessar. Mas me arrependo de todo o mal que já fiz. Sei também que somente contigo eu poderei ser feliz. Os prazeres terrenos, eis a razão porque vim. Eu vim aqui porque sabia que ia te encontrar, e agora que te encontrei, preciso te confessar. Sou pecador, mas me arrependo de todo o mal que já fiz. Sei também que somente contigo.